Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Copa, abriu novas vagas no Senac para os cursos de garçom, recepcionistas em meio de hospedagem e sushimen. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Turismo a partir desta quarta-feira até o dia 28 deste mês, escolher um dos cursos disponíveis e fazer uma pré-inscrição. Não é necessário estar empregado. Posteriormente, é preciso apresentar no Senac a seguinte documentação: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, conta bancária. Não será aceita a apresentação de conta salário nem conta conjunta. Histórico escolar e autodeclaração, feita no Senac. Todos os documentos originais com cópia. Menores deverão estar acompanhados de um responsável, com documentos pessoais para assinatura do contrato. A Secretaria Municipal de Turismo está localizada na Avenida das Cataratas, número 2330, em frente ao Hotel Bourbon. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. Informações podem ser obtidas através do telefone 45-2105-8110. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.